é só pra quem é da época. Então rasga, Lacho Novaes. Nelson Santana Produções, Dourado de Passa Maratá. É o Jorge Matheus, único, meu filho. Namora o nosso meu amigo Magno Estourado, tamo junto. Rasga-me. Vamos sair em algum lugar, quem sabe até dançar. Na beira-mar, a lua linda vai clarear. Tomar show, dialogar, que tem que ser, será. Não sei fingir, se meu olhar só falta falar. Não sai, você não sai do meu pensamento. Eu esperei tanto por esse momento. Meu coração é paciente e lento, mas se cansou. Esperei tempo pra ficar com você. E agora que está aqui comigo, cheiro, viu? Vai embora. E esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você. E agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora. Antes que alguém lhe conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim. Você me toca mais do que ele toca, já não toca em mim. O coração, pra quem se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Eu vou fazer promessas para nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. Preciso sair dessa e dessa de me apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. A menina da cachaça. E é tão ruim quando alguém machuca a gente. O coração, obrigado, sem jeito até pra conversar. E só quem ama sabe sentir o que se passa em nossa mente. E na hora de deixar pra trás, nunca mais. Olha que nunca mais eu vou poder te abraçar. Ou será que vou viver melhor sozinho? Se for mais fácil pra me perdoar. O amor às vezes só confunde a gente. E não sei se com você tudo é diferente. O amor às vezes só confunde a gente. E não sei com você tudo é diferente. E coração,